Starts. E aí, galera, ouvintes do Gama Estática, estamos aqui com mais um programa e de volta a nossa galera sempre presente aqui, né? Do meu lado direito, nosso cara amigo Flyfish. E aí, pessoas? Ao seu lado, sua digníssima namorada Vivi. Oi. Que xoxo. E, ela tá triste hoje, ouviu muitas cantadas feias. E do meu lado esquerdo, camarada, caminhoneiro, pedreiro e produtor pornô nas horas vagas. Tá inspirado. E Vozinho. É isso aí, gente. Continuo sem a pauta. E hoje nós vamos falar sobre lendas urbanas, coisas sinistras que acontecem por aí. Ou que dizem que acontece, né? É, né? Por exemplo, dizem na minha cidade que eu sou produtor pornô, cara. É lenda urbana isso daí, é mentira. Isso é um fato urbano, né? É, você cara? É diretor, na verdade. Eu sou diretor, eu não sou produtor. Botar um beijinho no Mac agora. Então, a gente podia começar falando o que são lendas urbanas, né? Explicar pro pessoal, pra esse povo. É um folclore, né? Lenda urbana seria aquela história que uma pessoa ouviu, que provavelmente não é muito real. Mas que tem gente que acredita, é claro. Mas o primeiro que ouviu que falou é porque aconteceu com o primo do amigo do primo da tia. E foi falando pra outra pessoa, essa pessoa achou legal, contou pro Zé, o Zé achou legal também, contou pro pai. O pai espalhou pra todo mundo no serviço. E acontece que agora todo mundo no Brasil já ouviu falar. É aquela velha brincadeirinha lá do telefone sem fio, né? Que o cara fala uma coisa, depois de passar por umas 10 pessoas, a informação muda totalmente. A lenda urbana é mais ou menos isso. Às vezes até existe alguma coisa realmente por trás delas, que aconteceu. E depois, mas foi passando com tantas pessoas, cada um incrementando um pouco, que virou uma coisa misteriosa. Quem conta um conto, aumenta um ponto, meu filho. É aquele negócio, né? Um dia você acha que viu uma iguana no parque da sua cidade. Um ano depois, Cthulhu está invadindo o mundo. Pois é. Mundo. Por aí, cara. Corram pras colinas! E o que a gente pode falar para começar são sobre as lendas urbanas clássicas, aquelas que a gente escuta desde criança, né? Lenda do banheiro. A lenda não. A loira do a banheiro. A loira do banheiro, a lenda do banheiro. Apesar de que não deixa de ser uma lenda no banheiro, né? Escrevam, por favor, as lendas, pro pessoal não ficar também boiando, né? A loira do banheiro? Como seria a loira do banheiro? Antes que o pessoal já pense que alguma porno chanchada da... É, né? Uma fantasia. A loira do banheiro é da menina lá, que morreu no banheiro, que você pode invocá-la dando 3 descargas e um chute no vaso sanitário da escola. Supostamente foi uma menina que suicidou no banheiro, né? E a alma dela continua. Agora, não sei porque ela continua em todos os banheiros, era pra ser só um. De todas as escolas. É porque você se esqueceu que quando você dá a descarga, o que está na privada entra em uma outra dimensão, né, cara? Uma dimensão que liga todos os privados do universo. Então um dia você pode encontrar uma loira do banheiro Wookie. Wookie? Wookie é foda. Ele é o primo It, né? Não, mas o que muito me intriga na lenda da loira do banheiro... Ah, o que muito me intriga. Ah, o que muito me intriga. Agora entendi também. Não, porra. Que horrível. Nem foi essa a intenção do menino. Isso, nossa, cara. Esse rapaz tá com as piadas tão ruins na cabeça que ele tá até colocando, vendo piada onde não existe. É, uma trocadilha involuntária, mas, olha. O que muito me intriga é que você precisa de um ritual tão complexo pra invocar a loira do banheiro, né, cara, que você só, tipo, é um método sobrenatural de suicídio, né? Você faz o ritual com a intenção de invocar a loira do banheiro pra se fuder. Não. Isso passa de pessoa de geração pra geração. Gente, olha, sem querer eu dei 3 descargas e dei um chute. Deixa eu narrar a cena. Você tá no banheiro, aí você fez suas necessidades... Dá a descarga uma vez, não funciona. Você dá de novo, não funciona. Aperta mais uma vez, pô, o negócio funciona, aí... uma porra de uma bica na privada, olha pro lado e tem um espelho. Não é necessariamente a intenção de invocar. Que horrível, não é? Velho, sinceramente, se na primeira, numa privada de colégio, se na primeira descarga não desce o que tem lá, cara, eu largo isso e vou embora. É, porque você era um aluno porquinho. ainda sobre as essas clássicas. Tem a velha da manga com leite, né? Não pode? Que historinha pra boi dormir, né? Pra morrer? Foi uma pessoa muito influente que falou isso, né, cara? Esse negócio rendeu até hoje. Ih, tomar... Tem suco de manga, cara, com leite? É bom pra caramba. Já tomei vários, não morri. Aí depois você tá com esses problemas todos aí, não sabe por quê. Ah, meu braço tá dolorido. Ai, que dor de cabeça, viu? Ficar tomando manga com leite, é o que que acontece? É, todo dia ela tá dizendo que tá com uma mazela aí diferente, e é manga com leite, e ela não sabia. Agora eu quero ver você falar de novo que você é injustiçado, que você acha de problema. Você é quase suicida. É, só falta dar 3 descargas e chutar a privada depois. Brincadeira do copo. Não, a famosa brincadeira do copo, Vi. Pode narrar a brincadeira do copo. Como é que acontece? Primeiro, como é que faz? Como é que é? Primeiro você tem que ter copo virgem. O que seria um copo virgem? Aquele que não teve nada colocado nele. Um copo nele, que você ainda não usou. Um copo novinho, novinho. Um copo quê? Virgem. Puro. Ah, eu entendi outra coisa. Eu também. Então vocês vão fazer a brincadeira do copo, vocês, que eu não vou mais explicar. E se o espírito vier pegar vocês, eu não tô nem aí. Então, aí você faz uma espécie de círculo com todas as letras do alfabeto. E aí você coloca também sim e não. Tipo com giz assim no chão? Pode ser. Pode ser em qualquer lugar, né? De preferência em uma superfície que o copo deslize. É, tem que ser num lugar onde o copo vai poder deslizar. Tipo numa folha de papel em cima da mesa ou qualquer coisa. E aí, por exemplo, umas 2, 3 pessoas têm que colocar o dedo sobre o copo e chamar. Ó, Zezinho. Zezinho. Tem que chamar pelo nome específico? Não. Alguém. Você coloca o dedo no copo e pergunta. Shailong. Shailong. Shailong, apareça! Aí, seria legal um dia o pessoal invocar a loura do banheiro no copo, né, cara? É mesmo, de tunda, né, cara? Faz uma lenda ao quadrado. Dá 3 descargas no copo. Ah, mas aí o copo já não vai estar virgem. Não, mas quem nasceu com rabo é o bebê diabo. É o bebê do demônio. Fala aí o que é isso, né? O bebê diabo? Explica, meu cara. Ah, vocês conhecem, vocês mesmos podem narrar a história. Bom, então, a história do bebê diabo foi o seguinte. Era um bebê que nasceu com chifre, casco e cauda. Em algumas regiões por aqui, também diziam que ele nascia todo peludo, com dente serrilhado e coisas do tipo. E falava que, ou melhor, a mãe dele falava que ele era filho do supracitado, ou do subcitado, Beuzebú, no caso. E, cara, essa lenda, eu já ouvi ela em muitos lugares e de muitas formas diferentes. Dizem que ele nascia no ano novo pra, como se fosse anticristo ou coisa do tipo. As formas como ele aparecia pela primeira vez são das mais variadas. Eu acho que tá mais pra bebê mutante do que bebê diabo, de tantas formas diferentes. Poxa, gente, era o Noturno. É. Era o Noturno só, gente. Era um X-Men, pô, que é isso? Pois é, né, cara. E pelo que foi se descoberto, essa lenda foi popularizada por um jornal, cara, Notícias Populares, que era sacana pra caramba, porque vivia colocando esse tipo de coisa nas notícias. Notícias Populares vivia pondo essas porcarias. É, como liberar o Akuma no Resident Evil 2. Ele dava essas agora, dicas assim, né? Engraçado isso, eu lembrei agora do MIB, do Man in Black. Eles falavam que a fonte melhor pra você descobrir onde tem um alienígena é naqueles tabloides que você vê. Pois não? É, né, cara? Que ninguém, todo mundo ignora, acha que é mentira. Eles ficam lá que eles é uma maravilha, né, cara? O que deve ter acontecido foi um bebê meio deformado, né? Ter nascido, a galera já começa a dizer que é o demo lá, né? Eu já ouvi até uma história dizendo que lá no naquele tempo mesmo de Jesus Cristo e tudo, que você vê muito relato na Bíblia de pessoas que estavam possuídas pelo demônio e tudo, né? Eu já vi em algum documentário, em algum lugar, dizendo que muitos desses casos, na verdade, podia ser epilepsia. Que as pessoas não entendiam na época o que era aquilo e achavam que era culpa do demônio. Dizia que o cara estava possuído, na verdade. Ainda bem que eu nasci nessa época. É, né? Você podia ser caçada, né? Eu ia ser caçada como sendo possuída pelo demônio, cara. Vamos queimar a Vi na fogueira, né, cara? Mas quem nunca ouviu essa do Homem do Saco, cara? Impressionante, todo mundo o já ouviu. O que seria o Homem do Sapo? Pois é, né, velho? É sacanagem. E fazem isso até hoje com as crianças. Até hoje existe essa lenda do Homem do Sapo. Cara, é a velha máxima, né? Alguém te sacaneou quando você era criança, você vai sacanear a próxima criança que vier. E funciona, cara. O negócio do Homem do Sapo é eficiente. Era uma coisa que te assustava. Aí você vê aquele moleque lá todo atentado, pulando, quebrando as coisas, e tu fala, porra, o que me deixava mais calmo era o medo do Homem do Saco. Deixa eu tentar botar esse moleque mais calmo aí. Ele não é o que me deixava mais calmo, ele é que me deixava apreensivo, né? Me deixava torando. Cara, o meu sobrinho, ele é atentadíssimo. É meu sobrinho, mas não é meu sobrinho. Mas meu sobrinho é atentadíssimo. Mas se você virar pra ele e falar assim, o Homem do Saco vai vir te pegar se você não ficar quieto, mas o bicho, na hora, senta e fica quieto. O moleque ainda fica... Coloca o óculos e fica sentado enrolando os dedos assim, olhando pro caderno. Você vê como o Homem do Saco é eficiente na educação das crianças. É impressionante. Cara, eu tenho uma teoria, cara. Diz. Eu acho que o Homem do Saco é uma entidade cutuliana, assim, que existe desde antes da existência humana, sabe qual é? E, tipo, ele assombra o subconsciente das pessoas, então... Quando você fala cuidado com o Homem do Saco, você não tá falando, associa, tipo, né? Cuidado com uma coisa que nunca acontecerá. É real, cara. Você tá lá na sua esquina, olhando pra você agora. Vai. Hoje aparece no Jornal Nacional que crianças desapareceram em algum estado. Ninguém vai suspeitar do Homem do Saco, na cara. Na verdade, todo mundo sabe que é o Homem do Saco, mas ninguém tem coragem de admitir. Essa é a questão. Na minha infância, apesar de não ter existido essa conversa de Homem do Saco, existia uma conversa parecida, que era pra gente parar de falar palavrão, né? Dizia que cada palavrão existia uma entidade também. Isso aí é conversa da sua avó, cara. É, minha avó tem essa história. Se falasse porra, aí vinha porra de moto, que era uma gordona. Porra de moto, cara! Que medo. Agora eu já entendi o que é o verdadeiro medo da porra. Ah, que horrível. Antigamente o pessoal usava pra expressar maior, né? Tipo, eu tô com medo da porra, não sei o que. Aí agora não, é medo da porra mesmo, a porra, que existe. A senhora porra que vem com aquela porra daquela motocicleta, aquela. Cara, eu tô estupefato, cara. Eu tô assim, chocado, velho. Isso aí é invenção da avó do dia. Deve ser, não é invenção, Vi. Isso é uma informação super secreta passada de geração pra geração. Só da família dele. Exatamente, mas é que tem que ser. Ele, olha que honra a gente teve de receber essa informação. Porque é só entre a família. Essa porra. Porque só quem recebe essa informação são da família dele. Como é que você se sente agora de receber a porra? Não, é melhor a gente ver a porra de moto do que o carro de carro ali daqui a pouco, né? Vai vir buscar todo mundo. Eu fico imaginando se a gente falar, então, puta que pariu, por que é que vai vir uma mulher com pô, essa não, não fala, puta que pariu. Não fala. Tipo, a puta que pariu deve vir num caminhão de mineração, né, cara? Tipo, atropelando tudo que tem no caminho, assim. Destruindo o mundo. Acho que é mais seguro dormir com o boneco do Fofão, hein, Ike? Você está insana. Cara, boneco do Fofão, cara. Não bastasse aquela porcaria ter um saco na cara. O Homem do Saco. Não bastasse, ainda circulava a história de que aquilo tinha uma faca dentro do peito, sei lá, né? Dentro do bonequinho. Era o punhal, né, que tinha no peito do Fofão. Era um punhal. Punhal de ritual satânico. Aí a variante do Fofão era a boneca da Xuxa. É a versão feminina da história. É. Eles diziam que se não matassem você, ele matava, fazia você matar seus pais. Qual é o esquema da lenda? É o seguinte, né? Mas não é bem assim, né? Como é que é a lenda urbana? Que não, a história é assim, que quem tinha essa boneca da Xuxa, que eu tinha a boneca da Xuxa, eu tinha a da Xuxa, mas a do Fofão é igual. De noite, quando todo mundo tava dormindo, a boneca ganhava a vida e vinha te matar. Ou também, ao invés de matar, ela fazia com que a criança matasse os próprios pais. Aí já do boneco do Fofão, é que o boneco do Fofão tinha tipo uma faca, uma adaga, um punhal dentro dele pra poder matar as pessoas. Mas sabe o que deve ter começado essa história das bonecas e do boneco? Alguém morreu e na casa tinha um boneco. Pode ser. Pô, agora isso não parece muito com o Brinquedo Assassino, né? que é o mesmo esquema, que o boneco ele acabava ganhando vida. Inclusive o Chuck se veste igual o Fofão. Não sei se você já percebeu. É, a roupa do Chuck é bem parecida. Até né? O macacãozinho. Ele é bem parecido. E inclusive também, se eu não me engano, no filme também falavam, né? Pô, esse boneco tão feio, como é que vendem tanto, né? Também não tinha um esquema desse, que o boneco era meio feio. Cara, o Fofão, né? Não é bonito também. Vocês já olharam pros olhos de um boneco do Fofão, gente? Parece que ele não olha você, ele olha a sua alma. E outra, a visão de um saco na sua frente não é uma coisa muito legal, né? Tem gente que gosta, cara. Não eu. Você que não está eu. Dizendo. Pois é, né? Mas tem gente que gosta. Já ouvi uns casos aí. Uns casos que... Ó, a lenda urbana começa assim, né? Ó, aconteceu com alguém... A lenda urbana é desse jeito que vai. Ficou assim por muito tempo... circulando na internet, foi aquele das seringas, né, com o HIV, uma pessoa contaminada, ficou revoltada lá e quis contaminar mais pessoas, né? Ele colocou uma seringa numa cadeira de cinema e ele fez isso em vários cinemas, né, tava dizendo que ele tava virando mania isso, e pra toda vez que você entrar no cinema, você dá uma olhadinha pra ver se não tinha uma seringa lá. Meu, eu já ouvi uma dessa da seringa da AIDS aí falando que tinha nos orelhões. Lembra quando o orelhão era de ficha, que você tinha que enfiar o dedo pra pegar a ficha quando saía? Falava que se você enfiasse o dedo ali, saía o negócio. Você espetava o dedo e era isso daí. Era um negócio infectado. Então, tipo, os aidéticos desse mundo são artífices e engenheiros, né, cara? Pra criar armadilhas, é. Pô. Morram de inveja construtores das pirâmides do Egito, né, cara? Aqui em Maceió, realmente surgiu... Teve um cara lá, um aidético, que ele... Um aidético louco, né? Que... Deixar claro isso, que não é só um aidético. Que só o cara pega AIDS e não fica louco, né? O cara tem que ser louco antes. Um louco que ficou aidético, né? Você quis dizer. Aí, um aidético louco que... Saiu contaminando a galera mesmo aqui, viu? Ele tava com a seringa e saiu. Agora, ele não era arquiteto, não, esse cara. Ele era louco mesmo. Ele pegou a seringa e saiu no meio da rua, injetando na galera. Passou a lambida em geral, não então. Pode ser considerada lenda da internet, mas que eu descobri através da internet há pouco tempo atrás, foi uma lenda urbana falando da Shadow People, ou Shadow Povo People. Das Sombras. Tipo, a história é meio bizarra. Esse lance de Shadow People é como se fosse um tipo de fantasma, saca? Só que não é de fato um fantasma, é um avistamento que a pessoa tem com o canto do olho, de vez em quando vê rápido uma sombra. E quando as pessoas veem isso, vem acompanhado de uma sensação de terror absoluto, assim, tipo, sobrenatural, por causa dessa entidade que são os Shadow Man. Isso eu já cheguei a ver, assim, essa sombra, como se fosse um vulto passando. Na verdade, algumas vezes já. Mas a sensação então, que é o negócio. É, a sensação não. Esse que é o lance. Esse fato aí de ver o vulto, eu vi, acho que foi na Discovery, ou no National Geographic, alguma coisa que tava fazendo uma reportagem sobre espíritos. E eles falaram que é comum isso, as pessoas verem espírito, só que não é espírito, ela tá vendo uma reprodução é ilusão de ótica. É um reflexo de alguma coisa, e ela vê uma sombra só, ela não vê um cara. É uma ilusão de ótica. É, uma ilusão. Às vezes nem tá tem nada ali, é uma lembrança que reproduz essa imagem no canto então, da córnea, alguma coisa isso assim. Isso aconteceu, não sei se é bem isso, mas comigo, lá onde, no apartamento antigo que eu morava, quando eu ficava deitado na cama, assim, às vezes, antes de dormir, eu desligava a luz, né, e deixava a TV ligada, né. No ângulo que eu ficava assistindo a TV, se eu ficasse olhando pra TV, eu tinha a nítida impressão que na porta... Tinha alguém do teu lado. Não no meu lado, mas na porta tinha alguém em pé. Agora, a coisa que eu tinha sempre que eu olhava, eu tinha a nítida impressão que tinha alguém ali em pé. Mas quando eu olhava, não tinha ninguém. Era uma impressão que eu tinha. O foda foi que teve uma vez que eu já tava acostumado com essa ilusão de ótica que eu tinha, né? Lá na... E teve uma vez que meu irmão estava ali, porra. Cara. Aí eu tava ignorando, né? E até que ele falou, ô, rapaz. pariu. Imagina o susto que o garoto teve. É igual o fatality do Cabal, né, cara? Sua alma sai correndo pela janela e seu corpo cai de lado. Tipo, mas o mais bizarro é que esse tipo de visão... costuma ter três formas mais comuns, assim. Uma é que geralmente tem explicação, é de simplesmente uma sombra disforme, assim, não tem formato humano, sabe? A pessoa acha que viu, é uma bola gigante. Não, é como se fosse uma fumaça. Tem também a que parece uma pessoa com manto, e o mais conhecido, que geralmente as pessoas mais sentem essa sensação do medo, é conhecido como o Homem do Chapéu, saca? É, tem a forma de um sujeito vestindo um chapéu de aba larga. Ah, cara, eu conheço. Só que só a sombra, assim. Tem duas imagens aí que a gente vai colocar no post pra vocês e um vídeo bizarro. Cara, eu também conheço fragmentos dessa lenda, então. A do Homem do Chapéu eu conheço. É, o Homem das Sombras do Chapéu. Eu não sei se já aconteceu com vocês, isso acontece direto comigo. Sabe quando você tá dormindo assim e você dá alguma coisa que você meio que acorda, mas parece que seu corpo não tá reagindo? Que você parece estar dormindo acordado. Não sei se isso acontece com vocês. É bem raro disso acontecer. Dizem mas que isso daí é o Homem de Chapéu, que é um cara que é tipo uma entidade que fica te sufocando. Tá te segurando. Isso, que a única maneira de você se livrar dele é você tirar o chapéu. Eu só não sei como, se você não tá vendo o cara, nem tá vendo. E se debater. Cara, o pior de tudo é que realmente essas visões costumam ser vistas nesse momento, quando a pessoa tá em paralisia do sono, sabe? Que é um estado. Eu acho que foi na mesma matéria. Eu vou buscar e ver se eu encontro alguma coisa pra colocar no post, que falava disso, sobre as pessoas que dormiam e quando acordavam, às vezes sentiam que estavam dormindo ainda, que não conseguiam se mexer, aí ficavam assustadas. É paralisia do sono, alguma coisa assim. Não como de chapéu especificamente, né, mas tem muita gente que jura que vê, tem umas visões mesmo, né. Eu conheço uma menina que, faz tempo que eu não vejo ela, inclusive, mas ela tinha umas visões bem medonhas, cara. Via umas coisas, criancinhas andando pela casa, sem não ter ninguém em casa, sabe? Caraca. Mas isso eu já acho que não encaixa tanto em lenda urbana, isso é meio que mais puxado pro espiritismo mesmo, né? Apesar dela não ser espírita, ela vê muito desse tipo de coisa. E uma vez ela viu, inclusive, um menino todo de branco, só que ela acha que aquilo deve ser um anjo, que na verdade, não... geralmente essas pessoas que veem essas coisas, elas sentem uma sensação, sabe, se a entidade é maligna ou benigna. Um loirinho, sabe, todo de branco, só não tinha asa, né, pra dizer que era um anjo mesmo. Mas mesmo assim, ela se assustou bastante, né, você vê um menininho todo de branco na sua casa, de uma pra outra. Né, cara, não é uma coisa muito agradável. É, pô, e ela fechava o olho e falava, vá, não tô vendo isso. Eu fechava, sabe, quando abriu o olho, o menino tava lá olhando de novo pra ela, pô. Uma coisa que a gente pode falar aqui, que talvez o Ike nem acho que isso seja uma lenda, seja fato, né? Mas e a história lá dos maias de 2012, que vai acabar? Não, eu acho que vai acabar mesmo. Até 2012 eu já vou ter feito muita besteira na minha vida. Pô, tem até dia, né? Parece que é em dezembro, inclusive, não é? Tem um dia específico. É, deve ser dia 12, né? 12 de 12 de 2012. Olha, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é isso mesmo. É. Eu tô achando que é isso mesmo, viu? Você é uma maia? É, eu não gosto nem de jogar com os maias do Asia. Ela é uma maia extraviada, né, cara? Ela virou a direita em Acapulco, né, quando o pessoal tava fazendo a viagem. E aí, vocês acreditam nessa história aí? Eu acho que é verdade. Os caras preveram todos os eclipses até hoje e não erraram nenhum. E outra, os maias preveram até a própria extinção deles, não foi? É. Velho, é aquele negócio, né? Quem viver, verá. O cara pode escrever uma cacetada de abobrinha e no meio de 5 milhões de coisas que ele fala, 5 mil acertam. Todos aí. Das previsões de eclipses que eles tiveram, inclusive não sei quantos que não estavam previstos por cientistas aconteceram. É isso que eu acho mais foda. Velho, é aquele negócio, é uma parada estranha. E eu não sei, sinceramente, que opinião dar sobre. Não quero estar do outro lado quando acontecer, eu quero estar do lado dos maias. Agora, outra coisa que eu tava até falando isso com minha tia, né? Ela tava... Foi o principal argumento dela, porque ela não acreditava disso. Ela disse, se os maias foram extintos, e simplesmente ninguém nunca viu um maia, certo? Que os maias, quando chegaram lá no lugar onde eles habitavam, já não existiam maias, só existiam ruínas. Não, os espanhóis chegaram. Os espanhóis chegaram. Chegaram? A falar com... Massacraram. Chegaram, pegaram as máscaras de prata deles. Então, o argumento dela já foi por água abaixo. Caiu. Era justamente esse. É, que ela falava que se ninguém nunca viu maia, como foi que traduziram isso? Boa! Agora, uma coisa, posso dizer que vai acontecer com certeza quando chegar em 2011, do que você vai ver de propaganda de falar, só pague depois de 2012. Vai ter um monte, cara. Se eu tiver minha lojinha até lá, com certeza eu vou lançar essa propaganda. Espera, cara. Escreve, meu irmão. Não, é aquele negócio, né? O que vai entrar de gente comprando troço caro sem poder pagar pois em 2012, é, cara. Mas escuta o que, que eu tô falando. Que vai ter de gente quebrada depois de 2012. Com o nome vai ser a nova crise mundial, né? Não, crise de 12. Vai ter gente quebrada depois de 2012 de um jeito ou de outro, né, cara? Ou pela dívida, ou pelo cometa do tamanho de Júpiter. Que sempre vai vir. Que anunciam que o mundo vai se acabar, você vê muita gente se matando alguns dias antes. É. Né? Essa vai ser a primeira vez que você vai ver pessoas se matando uns dias antes e uns dias depois também. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. É. Eu tenho certeza que vai acontecer, eu vou pular do prédio mesmo. Caraca, velho. Legal. Obrigado por me avisarem agora, porque eu tô achando até agora que vai reaproveitar algumas coisas do outro programa. Eu falei no começo, mano. Ainda tô com... Eu conversei com o Diego outro dia, ele falou que ia aproveitar. Então, se vocês mudaram de última mas hora... Mas no começo eu falei que não era. Eu tava com o Divino, eu nem tava aqui. Não, eu falei agora há pouco, não faz 5 minutos. Putz. Eu não tava prestando atenção. Estamos falando agora, entendeu? Falamos agora, agora. Entendeu? Agora. O que é que eu falei mais uma vez? Então, agora. Desculpa, gente, vou chorar um pouco aqui no meu canto. Fala, eu e as minhas amigas, a gente tá na primeira série, nós resolvemos desafiar a loira do banheiro. Cara, primeira série, devia ter 9 anos e era... 9 anos? Seja, sou burra fazer primeira série com 9 anos? Sei lá, eu não lembro, eu não tô com mente pra fazer conta. Com a tabelinha, você não tá com a tabelinha. Pô, gente, não sacaneio o rapaz pelo passado dele, não. Ah. Você sabe que deve ter alguém escutando que tá na primeira série. Sinceramente, esse que tá escutando, meu filho, vai no banheiro, dá 3 descargas e chuta a privada. Você tem que bota morrer, a cabeça, cara, da privada, né? Desliga a TV e vai ler um livro, moleque. Mas continua escutando o nosso Gabi Estática. E aí, pessoal, vamos aqui dando continuidade com a nossa leitura de recados. Estamos aqui eu, a Vi e o Ike, né? O Ivozinho disse que ia aparecer, mas acho que deve ter se perdido no meio do caminho. Nosso QG é muito grande. Né? É, nossa base do Acre. Primeiramente, só dando aqui umas relembradas pra vocês. Primeiro que o Gaveteiro tem um Twitter, né? Que é uma coisa que até a gente esquece às vezes. A gente está lembrando aqui, não só vocês, mas estamos lembrando a gente também, né? Porque afinal de contas, o Twitter é uma inovação pra gente. É, a gente não tá muito acostumado. E por falar nisso, o Twitter é de viado, né, cara? Não, fala isso, menino! Quem tem Twitter é vocês. Por isso que quem mexe é a Vi, eu não vejo. Negócio, não. É do Gaveteiro, menino. Gaveteiro tem Twitter. Quem atualiza o meu Twitter pessoal é minha secretária. Então, nosso Twitter é o Gaveteiro. Tem que botar aquele arroba? Não. Eu não sei, a gente vai colocar o link aí pra vocês. Nosso Twitter. Sigam os bons e acompanhem lá as coisinhas que o povo anda colocando. E relembrar também, né, que o nosso e-mail é engavetados@gmail.com. A gente só falou, acho que no primeiro programa, depois esqueceu. Ah, é por então, isso que a gente não recebe e-mail quase. É, né? A gente recebe muito e-mail de um tal de WordPress. Tá sempre lá mandando e-mail. Acho que esse gente. Cara tá seguindo a gente. Tem que tomar cuidado com isso. Para finalizar, separamos aqui alguns comentários e mensagens que a gente está recebendo, não diretamente pelo e-mail, mas pelos outros veículos da web, né? Orkut, por exemplo. Recebemos aqui uma mensagem de Cariane Costa, 28 anos, de Brasília. E ela fez uma mensagem respondendo sobre a análise do Labirinto do Fauno. Acho até que foi a primeira análise que a gente colocou lá, né? Oi! Parabéns pela iniciativa, mas confesso que fiquei um pouco decepcionada, pois você apenas descreve o filme, dá uma sinopse detalhada. Poderia ter ficado bem melhor a sua análise crítica. Outra coisa, o filho que a mãe de Ofélia está esperando é do capitão. Você comenta que ele quer adotar a criança, mas na realidade o filho é dele. Pode prestar atenção, quando a mãe de Ofélia no jantar conta aos seus convidados como eles se conheceram, bem depois que o pai de Ofélia faleceu, mas está valendo. Um abraço. Esse foi o comentário de Cariane Costa, e eu até foi um comentário que eu fiquei até satisfeito com ele. Eu tava precisando desse feedback mesmo, depois que, não só ela, mas outras pessoas, até o Rafa Redfield comentou também, né, que minhas análises eu tava transformando em sinopses, né. Aí depois que falaram isso, eu comecei a me ligar nesse errinho mesmo, e reconheço mesmo que foi uma merda que eu fiz, vou tentar ajeitar da próxima vez. Tudo bem, nós te perdoamos. Eu não. Pra você nunca perdoar, né? Bom dia. Qual é a moral que você tem, porra? Se mata. Não perdoe ele. Viu? Por isso que eu não perdoe. Nem seus amigos que espalharam isso. Pois é. Não perdoe o Cabral. Gordo, filho da puta. Bom, próximo recado também veio do Kut. Agora é sobre a descrição do... É sobre a análise do... De Diablo. É o Demis de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito boa a descrição. Resumiu bem a história. Pegou as cenas certas pra ilustrar o que era contado. Tirando o sotaque, é claro. Hehehe. Abraço. Sotaque Seariba. Sotaque Seariba, né? Essa análise realmente foi uma das melhores, eu acho. Das que o Diego fez. Eu acho que foi uma das melhores análises. E ele não tá falando da análise, né? Ele tá falando lá, na verdade, é do... Da história do Diablo. Que tá junto com a análise. É um bônus da análise. Bom, vou ler o recado aqui de Suzane, sem identificação além do nome. É um recado do YouTube, se eu não me engano, sobre o Rotaru no Haka, análise do Rotaru no Haka. Rotaru no Haka. O que ela diz é o... Rotaru no Haka. No Haka. Ah, tanto faz, é um japonês, eu sou brasileiro. Os caras não colocam o nome português do... Todos vagalumes. Eu tenho a obrigação de falar. Como diz o Igor, né? Otários não são hackers. Ah, essa foi horrível. Piadinhas e horrível. Bom, voltando ao que a Suzane diz. Muito boa sua análise, realmente é um anime emocionante e acima de preconceitos. O live action que você ainda não assistiu, bem, eu assisti. What the fuck? Pera aí. Que você ainda não assistiu, vírgula, bem, vírgula, eu assisti, vírgula. A história é contada no ponto de vista da tia deles, mas eu não achei emocionante como anime. Abraço. Bom, a coisa que eu tenho que dizer é que live action não é contado, na verdade, é contado até do ponto de vista da tia, mas a tia não aparece mais nesse anime. Não é ela que tá contando a história. Quem tá contando a história é a prima deles, porque a tia já morreu. E é a prima deles contando pra filha dela, né? A tia, né? Aquela que é filha da puta, né? Que expulsa ele. É, aquela que negou Gohan. Né? Diz que eles não podiam comer Gohan. É, né? Coitado, Gohan. Coitado. Porra. Tchau. Começa que nós encerramos. Pois é, comente aí. Agora, comente aí no Gabistão. Adiós.